Meu amor, a recompensa e o remédio é o garrafão. Esta noite vou sair, sem destino de chegada, procurar a pecha, notícias da minha amada, que partiu e me deixou, sem me dar explicação. Quero encontrá-la depressa pra acalmar meu coração. Amor, a recompensa e o remédio é o garrafão. Alô, meu povo! Morena, casa comigo que você não passa fome, mas tem que fazer amor de manhã até a madrugada. Segura, Deusani, deixa cair! Alô, rapaziada! Quero ver todo mundo grudado na cintura da moleque, hein? Não deixa ela escapar! Ô moleca, deixa seu parceiro em casa, que Deus anime tá na hora. Gruda, gruda na cintura da moleca, reboladeira fica louca pra dançar. Gruda, gruda na cintura da moleca, faz trenzinho, faz boneca e deixa o corpo balançar. Gruda, gruda na cintura da moleca, reboladeira fica louca pra dançar. Na cintura da moleca, faz trenzinho, faz boneca e deixa o corpo balançar. Depois do mexe, mexe, rala tchan e rala tcheca. Eu tô grudado na cintura da moleca. Depois do mexe, mexe, rala tchan e rala tcheca. Eu tô grudado na cintura da moleca. Vem mexe pra cá, vem mexe pra lá. Eu quero ver seu biquinho suar. Vem mexe pra cá, vem mexe pra lá. É só no sapatinho até o dia clarear. Vem mexe pra cá, vem mexe pra lá. Quero ver seu biquinho suar. Vem mexe pra cá, vem mexe pra lá. É só no sapatinho até o dia clarear. Quero ver você mexer, quero ver você gruda. Gruda, gruda, gruda. Quero ver você mexer, quero ver você gruda. Gruda, gruda, gruda. Quero ver você mexer, quero ver você gruda. Gruda, gruda, gruda. Quero ver você mexer, quero ver você gruda. Ao Xaxânia. Tem três coisas nesse mundo que o homem não come de cuculé: rapadura e melancia. Deixa cair. Debaixo da cama, a véia criava um gato. A noite rateava, o gato miava e a véia dizia: ai meu Deus, se acaba tudo, tanto bem que eu te queria. A véia debaixo da cama, a véia criava um cachorro. A noite se danava, o rato chiava, o gato miava, cachorro latia, a véia dizia: ai meu Deus, se acaba tudo, tanto bem que eu te queria. A véia debaixo da cama, a véia criava um viado. A noite se danava, o rato chiava, o gato miava, cachorro latia, viado corria, a véia dizia: ai meu Deus, se acaba tudo, tanto bem que eu te queria. A véia debaixo da cama, a véia criava um galo. A noite se danava, o rato chiava, o gato miava, cachorro latia, viado corria, o galo cantava e a véia dizia: ai meu Deus, se acaba tudo, tanto bem que eu te queria. A véia debaixo da cama, a véia criava um macaco. A noite se danava, o rato chiava, o gato miava, cachorro latia, viado corria, o galo cantava, macaco pulava e a véia dizia: ai meu Deus, se acaba tudo, tanto bem que eu te queria. A véia debaixo da cama, a véia criava um porco. A noite se danava, o rato chiava, o gato miava, cachorro latia, viado corria, o galo cantava, macaco pulava, o porco pulsava e a véia dizia: ai meu Deus, se acaba tudo, tanto bem que eu te queria. A véia debaixo da cama, a véia criava um bode. A noite se danava, o rato chiava, o gato miava, cachorro latia, viado corria, o galo cantava, macaco pulava, o porco pulsava, o bode pegava e a véia dizia: ai meu Deus, se acaba tudo, tanto bem que eu te queria. A véia debaixo da cama, a véia criava um jumento. A noite se danava, o rato chiava, o gato miava, cachorro latia, viado corria, o galo cantava, macaco pulava, o porco pulsava, o bode berrava, jumento rincava e a véia dizia: ai meu Deus, se acaba tudo, tanto bem que eu te queria. A véia debaixo da cama, a véia criava um leão. A noite se danava, o rato chiava, o gato miava, cachorro latia, viado corria, o galo cantava, macaco pulava, o porco pulsava, o bode pegava, jumento rincava, leão esturrava e a véia dizia: ah meu Deus, se acaba tudo, tanto bem que eu te queria. A véia debaixo da cama, a véia criava o véio. A noite se danava, o véio queria, a véia não dava, aí ficava naquela agonia. Ai meu Deus, se acaba tudo, tanto bem que eu te queria. A véia debaixo da cama, a véia criava uma cobra. A cobra mordeu o rato, mordeu o gato, mordeu o cachorro, mordeu o viado, mordeu o galo, mordeu o macaco, mordeu o porco, mordeu o bode, mordeu o jumento, mordeu o leão, mordeu o velho. Mordeu quem? Mordeu o velho. Mordeu o velho, foi? Mordeu a véia. Aí eu também? É, mordeu, mas se chupar a Sara. Onde é que mordeu? Aqui. Não, não, não, não, não, você vai morrer. Aí vai deixar morrer, é, aí não tem salvação não, nesse lugar eu não vou meter minha boca não. Chupa aqui, vai. Não, mulher, você tá doida, que isso? Por favor. Esse trem vai espadangado aí, é? Há muitas coisas nesse mundo que meu coração palpita. Touro que pula rodando, cowboy que grita e agita. Cavalo bom no cutiane, beijo de mulher bonita. We'll be right back. nada mais. Isso é conversa de quem fala sem saber. Gosto de couve com tutu, como galinha com angu. Tem outra coisa que eu não vivo sem comer. Quais sou, quais sou? Eu sou de Minas, sou mineiro, sim senhor. Quais sou, quais sou? Eu sou mineiro, sou das Minas, sim senhor. Tem outra coisa, mineiro não perde o trem. Eu sou assim quando esse trem é uma mulher. Eu chego cedo na estação pra viajar de coração. O trem de ferro eu deixo pra quem quiser. Quais sou, quais sou? Eu sou de Minas, sou mineiro, sim senhor. Eu sou mineiro, sou das Minas, sim senhor. E não esqueço do lugar onde eu nasci. Vivo lembrando o Ongotô e carregando pra um vovô essa saudade que não sai de dentro de mim. Quais sou, quais sou? Eu sou de Minas, sou mineiro, sim senhor. Eu sou mineiro, sou das Minas, sim senhor. Desse estado e não esqueço do lugar onde eu nasci. Vivo lembrando o Ongotô e carregando pro vovô essa saudade que não sai de dentro de mim. Quais sou, quais sou? Eu sou de Minas, sou mineiro, sim senhor. Quais sou, quais sou? Eu sou mineiro, sou das Minas, sim senhor. Quais sou, quais sou? Eu sou de Minas, sou mineiro, sim senhor. Quais sou, quais sou? Com muito orgulho, sou mineiro, sim senhor. Quais sou? Quando os amigos comunicando, 107 da D10. Aqui é o Walter, estamos no programa do Deus Ani para compartilhar ele esses momentos mais importantes do fim do ano. Gostosona sai na rua sem a rapaziada. Seu rebolado é igual uma cobra mal matada. Ela usa saia curta, ela gasa, ela detona. E o povo grita em coro, ela é mesmo um tesouro. A danada é gostosona. Ela faz pobre beber, faz rico ficar na lona. Gaiteiro fica maluco e rasga sua sanfona. Homem sério de verdade, por ela se apaixona. Também estou nesse jogo, eu já amarrei o fogo por causa da gostosona. Faz pobre beber, faz faz rico ficar na lona. Caiteiro fica maluco e rasga sua sanfona. Homem sério de verdade, por ela se apaixona. Também estou nesse jogo, eu já amarrei um fogo por causa da gostosona. Ela faz pobre beber, faz rico ficar na lona. Caiteiro fica maluco e rasga sua sanfona. Homem sério de verdade, por ela se apaixona. Também estou nesse jogo, eu já amarrei um fogo por causa da gostosona. Já quebrei o casel. Ô morena, casa comigo que você nunca passa fome. Só que vai ter que fazer amor de manhã até a madrugada. Segura, Robério. E essa é a bebida especial a todos os pagodeiros, forrozeiros, a você que gosta de tudo que é bom de música. Vai. Por enquanto tá doendo, e quando a saudade quiser me deixar cantar, vou saber que andei sofrendo, e que agora longe de mim, você possa enfim ter felicidade. E que faça o tempo ruim, não se sinta assim, só pela metade. Ontem demorei pra dormir, tava assim, sei lá, meio passional por dentro. Se eu tivesse o dom de fugir pra qualquer lugar, ia feito um pé de vento. Sem pensar no que aconteceu, nada me deu. Valeu! Por falar em nada que é meu. Alô, morena! Você é linda até demais, não é? Ai, Deus me segura, meu. O Eleiro que vai sair agora, Deusinho. Vamos quebrar tudo! Vamos quebrar tudo, menino. Saiu bonita montada, garoto. Foi, pulou dali, pulou daqui. Nada do cara cair. Segura, Siriri! Dimas e seus teclados. A dança do show! Remexe menina, requebra menina até o dia clarear. Eu toco siriri, eu toco sarará. Remexe menina, requebra menina até o dia clarear. Eu toco siriri, eu toco sarará. Remexe menina, requebra menina até o dia clarear. O sereno já caiu, o siriri tá pra chegar. Eu toco a noite inteira, eu toco a noite inteira até o dia clarear. O sereno já caiu, o siriri tá pra chegar. Eu toco a noite inteira, eu toco a noite inteira até o dia clarear. Eu toco o siriri, eu toco o sarará. Remexe menina, requebra menina até o dia clarear. Eu toco o siriri, eu toco sarará. Remexe,